Olá, pessoal! Este é o curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. E Ryumse Tozuka. Hoje, continuamos aprendendo japonês de uma maneira divertida. Esta é a lição 10. E a expressão de hoje é... Zenin imasu ka? Todos estão? A nossa protagonista, a Ana, é uma estudante da Tailândia que está no Japão. Hoje, ela vai fazer um exame de saúde na universidade. Os estudantes estão reunidos no local onde será realizado o exame. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 10. A expressão de hoje é... Zenin imasu ka? Todos estão? Hajime ni shinchou to taijuu o hakarimasu. Zenin imasu ka? Anna-san ga imasen. Agora vamos estudar o diálogo. O professor Suzuki diz aos estudantes: Hajime ni shinchou to taijuu o hakarimasu. Primeiro vamos medir a altura e verificar o peso. Hajime ni significa primeiro, no início. Shinchou é altura. To é uma partícula e significa e, ou seja, conecta dois substantivos. Taijuu significa peso. O é uma partícula que indica o objeto de uma ação. Hakarimasu é um verbo e significa medir, pesar. Depois disso, o professor Suzuki pergunta: Zenin imasu ka? Todos estão? Essa é a expressão de hoje. Zenin significa todos, neste caso, todos os estudantes. Imasu ka? Consiste do verbo imasu, que indica a existência de pessoas e pode ser traduzido como existir, estar, e ka, uma partícula que transforma uma frase em pergunta. Essa sentença precisa ser dita com uma entonação ascendente. Vamos praticar. Zenin imasu ka? Na lição 7, aprendemos que arimasu, haver, existir, é um verbo que expressa a existência de objetos. Não se pode usar arimasu nesta frase? Não, não é possível. Arimasu se refere à existência de objetos, coisas. Usa-se imasu para se referir a pessoas e animais. Então, vamos supor que exista um cachorro aqui. Cachorro é inu em japonês, não é? A frase ficaria assim. Inu ga imasu, não é? Excelente! Agora vamos voltar ao diálogo. O professor Suzuki perguntou: todos estão? O Rodrigo, um colega de classe da Ana, responde: Anna-san ga imasen. A Ana não está. Anna-san é o nome da Ana com o título honorífico san. Na é uma partícula e indica o sujeito da sentença. Imasen significa não há, ou neste caso, não está. Essa é a forma negativa do verbo imasu, existir, haver, ou neste caso, estar. Oh, o que será que aconteceu com a Ana? Bem naquele momento, a Ana entrou correndo na sala sem fôlego e disse: Sumimasen, okuremashita. Desculpe-me por estar atrasada. Parece que ela dormiu demais, não é? Sumimasen significa desculpe-me, com licença. Na lição 7, vimos que sumimasen é usado para abordar alguém antes de falar. Assim, sumimasen, shukurimu wa arimasu ka? Significa, com licença, tem bolinho de creme? Agora, essa expressão está sendo usada como um pedido de desculpas. Okuremashita é a forma passada do verbo okuremasu, que significa atrasar-se. Para colocar verbos da forma mas na forma passada, troca-se mas por mashita. Em japonês, a forma passada é usada para expressar ações que já estão finalizadas. Isso inclui ações do pretérito perfeito, ou passado simples do português. Agora, Ryumse, eu tenho uma pergunta para você. Como se diz eu comi em japonês? Comer é tabemasu. Então se diz, tabemashita? Muito bem. Agora vamos para o quadro Professora, pode explicar? O que você gostaria de pedir para que a professora Akane Tokunaga explique hoje, Demucci? Hoje nós aprendemos que o verbo imas, que significa haver, existir, estar, expressa a existência de pessoas e animais. Já aprendemos uma palavra similar, arimas, que também significa existir, haver. Como se pode diferenciar os dois verbos? Ótima pergunta. E a professora explica. Na lição 7, Ana se surpreendeu com a quantidade de bolos e doces na confeitaria e disse: Keiki ga ippai arimasu. Tem muitos bolos. Como neste caso, já que se está falando de coisas inanimadas, usa-se arimasu. Algo é definido como animado ou inanimado dependendo não apenas de ter vida, mas também de ser capaz de se locomover sozinho. Plantas, por exemplo, têm vida, mas não podem se locomover. Por isso, usa-se arimas para elas. Peixes vendidos em um mercado não podem se mover. Portanto, usa-se arimas ao se referir a eles. No entanto, se se tratar de um peixe nadando em um aquário, deve-se dizer... imas. Ônibus e carros não se movem sozinhos. No entanto, se eles estiverem sendo conduzidos por motoristas, usa-se imas. Enfim, o verbo que expressa a existência de pessoas e animais é... imas. Que significa haver, existir, estar. A sua forma negativa é... imasen. Que significa não haver, não existir, não estar. Quando se fala da existência de coisas inanimadas, utiliza-se... arimas, que também significa haver, existir, estar. A sua forma negativa é arimasen, que significa não haver, não existir, não estar. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que apresentamos onomatopeias da língua japonesa. Limusi, vou dar uma dica sobre a próxima expressão. Ela é usada para expressar um sentimento depois que alguém recebe os resultados de uma prova. Gakkuri. Bem, essa pessoa não parece estar tão feliz. É isso mesmo. Essa expressão é usada quando ficamos decepcionados. Ela também pode ser usada quando perdemos em uma competição esportiva ou quando estamos tão decepcionados que abaixamos a cabeça. A próxima expressão tem uma conotação parecida. Gan. Eu conheço essa. Gan é uma expressão muito usada em mangás, especialmente quando os personagens ficam chocados e parecem pálidos. Gan. Simplesmente dizendo isso, demonstramos o quão chocados e decepcionados estamos. No entanto, esperamos que os nossos ouvintes não passem por situações em que precisem usar essas duas expressões. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da nossa protagonista. Este é o caderninho da Ana. Hoje eu cheguei um pouquinho atrasada. O problema é que já ouvi dizer que no Japão as pessoas não confiam em quem chega atrasado para encontros. Tam! Este é o fim da lição 10. A expressão de hoje foi... Zenin imasu ka? Todos estão? Também aprendemos que se usa imas para dizer que existem pessoas e animais. E arimas para dizer que existem coisas inanimadas. A nossa dica é que vocês memorizem esses dois verbos de maneira conjunta. Na próxima lição, a Ana vai convidar a Sakura para uma festa. Até lá!